Direto das ruas de Salvador, bate full beat, pandeiro brasileiro. Em homenagem a todas as baianas, a todas as brasileiras. Deixa eu tocar no seu pandeiro, pandeiro brasileiro. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Quero tocar pandeiro de couro, tem samba de roda pro povo. Eu abri uma porta no jogo, ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Quando ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Feito pelourinho, swing de bamba, eu sei o caminho. Respeitar o dom. Esse é de couro, vem do pelourinho, swing de bamba, eu sei o caminho. Salve Jackson. Do pandeiro, nega, te peço assim. Deixa eu tocar no seu pandeiro, pandeiro brasileiro. Deixa eu tocar no seu pandeiro, vem manhinha. Deixa eu tocar no seu pandeiro, pandeiro brasileiro. Deixa eu tocar no seu pandeiro, vem manhinha. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Quero tocar pandeiro de couro, tem samba de roda pro povo. Eu abri uma porta no jogo, ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Quando ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Ela mexe o pandeiro, sai fogo. Feito pelourinho, swing de bamba, eu sei o caminho. Respeitar o dom. Respeitar o dom. Esse é de couro, vem do pelourinho, swing de bamba, eu sei o caminho. Salve Jackson. Do pandeiro, nega, te peço assim. Deixa eu tocar no seu pandeiro, pandeiro brasileiro. Deixa eu tocar no seu pandeiro, vem manhinha. Deixa eu tocar no seu pandeiro, pandeiro brasileiro. Deixa eu tocar no seu pandeiro, vem manhinha. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Deixa que eu toco assim, chega perto de mim. Deixa o pandeiro na minha mão, pra essa dança não ter fim. Chegou a hora dessa gente bronzeada fazer batucada e elevar o astral. Vamos embora no repente brasileiro, ao som desse pandeiro faço o carnaval. Tio Sam vem de fora, mas agora curte, bate, full instrumental. Quem faz o público entrar na dança, número um, rap nacional. Seu fogo não me queima, não. Eu sou brasileiro, sou. Seu fogo não me queima, menina, não. Então mexe o pandeiro. Seu fogo não me queima, eu sou brasileiro, sou. Seu fogo não me queima, menina, eu vim tocar pandeiro. Direto das ruas de Salvador, bate full beat, pandeiro brasileiro. Em homenagem vem a todas as baianas, a todas as brasileiras. Abre a roda, a negra quer sambar. Ei, mexe o pandeiro, manhinha. Vai, mexe o pandeiro. Deixa eu tocar no seu pandeiro. A Libre MC.